8-4-7-2-5-1-2, Control Bridge 1-8-4-7-2-5-1-2, Airborne 2-5-level-37, book Vito. Flight level 370, Portugal 251. Muito obrigado, senhor Vitor. Boa noite. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite. Espero que você faça. controle Salvador, boa noite, 3154, vamos ver. Coral, 3154, vamos ver. 98, 06, 9. Obrigada, bom trabalho. Central de Salvador, boa noite. Janeiro 629, Israel, Mossa. Salvador, boa noite. Dan, 317, decolou, passando bem certo. Pode voar direto mesmo?